31 anos atrás era assim. Ouvia-se aqui, depois passou-se a ouvir ali. Mais um pouquinho e já se ouvia lá longe. E mais um esforço, passou-se a ouvir em todo o mundo. E ouve-se em todo o mundo, em todo o lado, a toda a hora. Somos a sua Rádio Boa Nova, desde o FM 100.2 até ao radioboanova.pt. Damos um abraço neste dia de aniversário. Assim foi, a Rádio Boa Nova comemorou ontem o seu aniversário ao longo do dia, com o momento alto a acontecer com a iniciativa Mesa dos Presidentes, participada por Albino José, presidente da direção da Rádio Boa Nova, António Loureiro, presidente da Assembleia Geral da Cooperativa Rádio Boa Nova, e também José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Um percurso de 31 anos que, como referiu Albino José, não tem sido fácil, mas que tem sido possível graças a empresas e instituições. Tem sido complicado, não tem sido fácil, enfim, aquela lenga-lenga do costume, mas são 31 anos que nos sabem sempre bem, ainda por cima quando contamos, e pelo menos temos tido a grande colaboração, quer de instituições, quer de pessoas do Conselho e da região. E quando assim é, eu que já não estava para fazer parte, enfim, desta segunda leva, depois de 30 anos, não é? Acabámos por assentar as reais outra vez aqui. E pronto, e cá estamos, vamos ver. Esse é um ponto muito importante. A rádio só está hoje a comemorar o 31º aniversário porque há entidades, há empresas, há instituições que não deixam de ajudar a rádio. Esse é um facto, e ultimamente temos notado isso. Aliás, quando fizemos o ano passado a gala, e uma gala que nunca tinha sido realizada daquele género e daquele tipo em Oliveira do Hospital, nós conseguimos fazer essa gala e depois, e comandámos os dois e mais, mas mais nós andámos a correr, enfim, o concelho e quase grande parte do distrito para conseguir arranjar enfim, contributos para se comemorar como deve ser e como foi e como aconteceu nos 30 anos. Acabámos por trazer-se e juntar muita gente. Não é só o comércio e a indústria, e sim, são as próprias instituições. Hoje temos algumas instituições de referência, que são uma referência a nível nacional e mundial, e que estão aqui connosco, que são nossas parceiras, não é? Nós, se olharmos para essas instituições, acabam por ser um vínculo daquilo que de bom há e se faz no nosso concelho, e a rádio estar associada a isso é, para nós, muito mais credível, tornamos muito mais credíveis, e portanto isso é mais fácil. Com Albino José, Vítor Neves, colaborador fundador da rádio, a quem coube ontem a moderação da Mesa dos Presidentes, tem assistido à evolução da Rádio Boa Nova, cujo alcance, como verificaram, não é o mesmo. A rádio hoje é feita, o print é feito aqui em Oliveira do Hospital, mas de facto esse print pode ser ouvido, pode ser visto, pode ser lido um pouco em todo lado, um pouco em todo mundo. E o que ainda continua a dar razão de existência à rádio é quem ouve, quem vê e quem lê. E hoje deixou de ser a gente da Beira Serra, que também é, deixou de ser a gente do país, que também é, é a gente que este país e esta região tem um pouco espalhada por todo o mundo, que é nossa gente. O facto, tu dizes isso e referencias isso muitas vezes, e nós referenciamos que a rádio antigamente só se ouvia e, portanto, a rádio só, de facto, era através do rádio. Hoje a rádio ouve-se, lê-se e vê-se, não é? Hoje muitas das vezes vimos na televisão a dizer fonte Rádio Renascença e vimos uma imagem no vídeo, não é? Portanto, hoje a rádio está virada não só para aquilo que é a rádio em si, mas para as diversas vertentes que a comunicação social tem. E depois, com o clicar de um dedo, nós conseguimos chegar a qualquer um dos quatro cantos do mundo. Não, e faz-me lembrar, faz agora 8 dias, não é, que estivemos na Feira do Queijo, na Festa do Queijo, e havia duas pessoas que estavam a acompanhar o pouco tempo que fizemos em direto com Marcelo Rebelo Sousa, acompanhar em direto no Luxemburgo e no Liechtenstein. E na Grécia, o senhor do táxi na Grécia a acompanhar aquilo. E portanto é fantástico como as coisas hoje não são como antigamente. E a rádio, ao contrário, também nós muitas vezes dizemos, não perdeu não perdeu, ganhou foi novas responsabilidades. António Loureiro, pároco em Oliveira do Hospital, assume também lugar importante na vida da Rádio Boa Nova. António Loureiro preside a Assembleia Geral da Cooperativa. Este responsável destacou ontem os 31 anos da Rádio Boa Nova, de inspiração cristã, a rádio que atingiu já uma idade adulta e madura. Pois, é sempre um motivo importante podermos celebrar este dia, o aniversário de 31 anos, já é a idade adulta, a idade madura. Vejo a rádio como a sua raiz, na sua matriz, e rádio de inspiração cristã, rádio local, muito importante para a comunicação entre as pessoas do concelho, entre as diferentes atividades, entre as múltiplas iniciativas que se vão fazendo. E também, como parco, dizer que é com muito gosto que a Rádio Boa Nova também tem uma boa colaboração com a Igreja, transmite semanalmente a Eucaristia Dominical, que acaba por ser um ponto de encontro para muitos daqueles que não podem participar na Eucaristia no domingo, não só em Oliveira do Hospital, como até por outros países, outras pessoas que são de cá e que querem manter esta ligação, como também outros programas que, de inspiração cristã, que a rádio transmite. Portanto, penso que é um elemento muito importante que nos ajuda a agilizar o espírito, a abrir a nossa reflexão, a continuar a pensar e a descobrir modos cristãos, a descobrir valores importantes para a vida e também a transmitir a frescura da mensagem do Evangelho, que é sempre viva, sempre presente e sempre atual. José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, também se juntou à festa de aniversário da Rádio Boa Nova, nomeadamente à mesa dos presidentes. Agora, presidente de Câmara, Alexandrino já colaborou na área desportiva da Boa Nova, partilhando o programa Bola na Trave com Albino José, Vítor Neves e Luís Baila, um momento que ontem foi recordado. Queria dar os parabéns pelo 31º aniversário da Rádio Boa Nova, e é bom quando nós fazemos anos e fazemos aniversários, é sinal que existimos. Recordou aqui um programa que fui eu até que o lancei e que lhe inventei o nome, que era Bola na Trave, porque nunca se sabe quando a bola se entra ou se volta para fora, e por isso foi nessa altura um prazer, também com o Albino, com o Vítor Neves e com o Luís Baila. Depois também é verdade recordar que eles eram muito jovens e quando eu era treinador do Oliveira do Hospital eles tinham um sentido muito crítico, porque eles ainda não percebiam nada de futebol, hoje percebem muito mais. E eu é que era o treinador, mas eles, derivado à sua irreverência, sabiam muito, e o Luís Baila até mostrou que chegou a um patamar e que é, em termos de análise de jogo, muito bom, assim como o Vítor Neves. E por isso eu recordo com saudades esses tempos, por uma razão extremamente simples: éramos mais novos, todos foi há muitos anos que tínhamos muito menos idade, mas de qualquer maneira também me congratulo por termos chegado aqui todos, estarmos todos de boa saúde e estarmos aqui hoje a comemorar o 31º aniversário. E diante destes 31 anos da Rádio Boa Nova, José Carlos Alexandrino não deixou de valorizar o trabalho especial de duas pessoas. Há aqui duas pessoas que eu hoje também não podia deixar de lhe dar uma palavra especial. Esta rádio existe porque houve um conjunto de pioneiros que a lançaram, como o Padre Borges, mas eu acho que há aqui duas pessoas que eu não posso deixar de referenciar e que hoje estão aqui comigo, que é o Vítor Neves e o Albino José. Eu acho que, de certeza que vocês neste percurso, de muito tempo, não fizeram tudo bem. Acredito isso perfeitamente, mas fizeram muito e tentaram sempre fazer bem, com muito sacrifício pessoal, com muito sacrifício até económico das vossas vidas e familiares. E eu hoje gostava de vos prestar aqui essa homenagem aos dois por tudo aquilo que vocês fizeram, porque se alguém trouxe a rádio até aqui, às vezes temos medo de chamar as coisas pelo nome, se alguém trouxe a rádio até aqui, foram vós. Na opinião do autarca, a Rádio Boa Nova modernizou-se bastante e tem um espaço próprio. Não duvida de que a Boa Nova tem futuro e está certo de que o concelho não seria o mesmo sem a Rádio Boa Nova. É a Rádio Boa Nova há um tempo, e os seus diretores sabem também, que há um tempo eu acho que se modernizou bastante. Num investimento ainda difícil, como vocês sabem, da altura, mas modernizou-se. E tem aqui um espaço muito próprio, não só no nosso concelho, na região. Ainda falta concretizar mais alguma coisa na Rádio Boa Nova para chegarmos mais longe, para sermos uma voz mais ouvida, porque isso é importante em termos depois de sponsorizações também. Acho que Oliveira do Hospital neste momento caminha a sua retoma económica, que passará também pela sponsorização da própria Rádio Boa Nova, e eu acredito e tenho esperança que os tempos que virão serão diferentes, onde as nossas marcas também quererão que a Rádio Boa Nova as promova, porque elas são fundamentais, aqui dizer, a Rádio Boa Nova tem sido parceiro da Câmara Municipal ao longo dos tempos. Daria este último exemplo só, porque é um bom exemplo, que foi a nossa Feira do Queijo e o número de horas que vocês transmitiram. Tivemos cá a TSF também, mas isso não tirou o brilho àquilo que vocês fizeram e ao trabalho que vocês prestaram ao nosso município gratuitamente. Eu acho que temos sido parceiros fundamentais. Há aqui pessoas que hoje na vossa equipe, que também eu gosto muito, desde o Zé Conde, a sua companheira, a Liliana, a Ângela Cunha, todos um grupo, e eu acho que a rádio hoje também está mais forte. E por isso, da nossa parte, continuaremos a trabalhar em parceria. Vocês prestam os serviços que nós teremos que pagar, logicamente, para a própria sobrevivência, porque tem aqui pessoas que vivem do seu trabalho. E por isso, da minha parte, do município, da Câmara Municipal, continuarão a ser um parceiro, a ajudar-me a fazermos uma coisa que eu acho que todos temos feito bem, sobretudo de forma coletiva e não só o Presidente do Município, que é a divulgação da marca Oliveira do Hospital. Também acho que a Boa Nova tem futuro. Num conselho que eu acredito que possa dar um salto ainda qualitativo. Também como Presidente sei do vosso sonho, que é a instalação de uma antena para chegarem mais longe, para chegarem até ao mar, e também equaciono a possibilidade de construção de um protocolo onde essa independência jornalística também fique muito bem salvaguardada. A Rádio Boa Nova também é o orgulho de Oliveira do Hospital. E para terminar até diria, Oliveira do Hospital podia ser Oliveira do Hospital, mas não era o mesmo conselho sem a Rádio Boa Nova. Disso tenho a certeza. E foram muitos os que ontem se associaram à comemoração do 31º aniversário da Rádio Boa Nova, numa emissão especial que aconteceu ao longo de todo o dia, numa emissão de porta aberta. Ontem, ao final da tarde, foram muitos os que se juntaram e que cantaram os parabéns à Rádio Boa Nova. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a Rádio Boa Nova, uma salva de palmas. E assim se festejou ontem o 31º aniversário da Rádio Boa Nova. Notar as ausências na mesa dos presidentes de Nuno Oliveira, presidente da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços, que não pôde comparecer nesta mesa dos presidentes por motivos familiares. Também a ausência de António Borges de Carvalho, conhecido pároco e fundador da Rádio Boa Nova, que ontem, e por motivo de se encontrar a acompanhar o Sr. Bispo de Coimbra, também não pôde estar presente.